dentro de um hospital, uma mãe de 26 anos conversava com um médico. E o doutor disse a ela: "Lamento muito, minha senhora. O seu filho tem leucemia e já está num estágio muito avançado. Ele tem apenas mais um mês de vida." A mulher entrou em prantos. Ela dizia: "Meu Deus, por que o meu filhinho? Por que não eu? Eu queria morrer no lugar dele." Mas não era possível. Ela entrou no quarto, ainda enxugando as lágrimas, e viu o seu filho, de apenas 6 anos, pálido, com a pele amarelada e sem saber que tão breve partiria. Ela se colocou ao lado do filho e quis animá-lo e perguntou: "Meu filho, quando você crescesse, o que que você gostaria de ser?" E o menino disse: "Mãe, eu gostaria de ser bombeiro, para andar no carro de bombeiro." E a mãe disse: "É mesmo? Eu vou ver o que posso conseguir." Sem perder tempo, aquela mulher foi até o corpo de bombeiros e conversou com o chefe, contando aquele caso. E ela disse: "Será que o senhor poderia fazer a gentileza de levar o meu filho para dar uma volta no carro de bombeiros?" E o chefe de bombeiros, tocado por aquele pedido, disse: "Minha senhora, nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos arrumar um pequeno capacete para o seu filho, vamos arrumar uma bota pequena para ele, vamos arrumar uma farda igual à nossa, inclusive um jaleco amarelo, e nós vamos vestir o seu filho como bombeiro, com o nosso distintivo também. E vamos levá-lo para passear." A mulher ficou toda feliz: "É mesmo? Vocês farão isso pelo meu filho?" "Sim, faremos isso. Dê-nos apenas 2 dias. E a mulher voltou toda contente para o hospital e disse: "Meu filho, você sabia que você vai se tornar um bombeiro?" E o menino, que não sabia que caminhava para a morte, que tinha apenas mais um mês de vida, disse: "É mesmo, mamãe? Que beleza." "É. Daqui a 2 dias, o chefe do corpo de bombeiros vai vir aqui te contratar." E o menino ficou todo contente, contando os minutos e as horas. 2 dias depois, estava ali o chefe de bombeiros, com toda a sua equipe, e fizeram uma solenidade, ali mesmo no quarto do hospital, declarando aquele menino como bombeiro honorário. E o vestiram com aquela farda, colocaram nele a bota, ele ficou todo orgulhoso, e puseram aquele pequeno capacete e o distintivo também nele, e o menino ficou muito feliz. Então o chefe dos bombeiros disse: "Vamos, meu filho, o trabalho nos espera." E pegou o menino no colo e levou até o carro de bombeiros e subiu com ele ali em cima. E enquanto isso, a viatura andava pela cidade, tocando as sirenes, e o menino não se aguentava de contentamento. Ele se sentia um bombeiro de verdade. Naquele dia, talvez para a tristeza de uns e felicidade de outros, teve 3 incêndios de verdade. E o Bob, o pequeno Bob, foi junto com os bombeiros para acompanhar a operação de apagar o incêndio. Ele ficou muito contente. Inclusive, teve a oportunidade de viajar dentro da ambulância com as pessoas que foram retiradas do incêndio. Foi um dia de glória para aquele menino. A televisão local, inclusive, fez uma entrevista. Entrevistou a mãe, entrevistou o chefe do corpo de bombeiros, entrevistou os outros bombeiros. Enfim, foi uma coisa que tocou a cidade inteira. E todos sabiam que aquele menino jamais cresceria para realizar o seu sonho. Mas, de uma maneira inesperada, o seu sonho tinha sido realizado. Durante vários dias aquilo foi notícia. E o menino, que tinha apenas mais um mês de vida, acabou vivendo 6 meses por causa da alegria que ele tinha presenciado e vivenciado. no último dia de vida, quando os médicos sabiam que não tinham mais condição de sustentar a vida do pequeno Bob, a mãe do garoto ligou para várias pessoas amigas para que estivesse ali no quarto. E ela se lembrou também de ligar para o chefe do corpo de bombeiros e dizer: é bem provável que o meu filho não passe de hoje. Vocês poderiam vir aqui para dar um último abraço? E o chefe do corpo de bombeiros disse: nós vamos fazer mais do que isso. Por favor, deixe-me falar com a enfermeira e o médico. E quando, ao telefone, eles conversaram com o chefe de bombeiros, o chefe disse: olha, nós vamos chegar aí no hospital com a viatura tocando a sirene, mas ninguém se assuste. Avise o hospital e os outros doentes que estamos visitando um membro muito importante da nossa corporação e que não é um incêndio, não. E, por favor, deixem a janela do quarto aberta, porque nós vamos entrar pela escada Magiros. E assim foi feito. E a televisão, como não podia deixar de ser, compareceu também. E na hora marcada, estava ali o pequeno Bob, já com o capacete, já com a farda do corpo de bombeiros, quando começaram as sirenes lá embaixo. Todos estavam a par e todos sabiam o que estava acontecendo. E era uma hora especial para aquele pequeno doente, aquele pequeno integrante do corpo de bombeiros. Então, pela janela do quarto, vem a escada Magiros, trazendo o capitão, o chefe do corpo de bombeiros, que entrou e homenageou o menino. E falou com ele durante alguns minutos e disse: nós temos muito orgulho de estarmos aqui prestando esta homenagem a um dos mais distintos integrantes da nossa corporação. E foi uma festa para aquele menino. No momento em que o chefe do corpo de bombeiros dizia essas palavras, pequeno Bob olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Como assim? Eu sou um bombeiro de verdade? E o chefe respondeu: Bob, você é um dos melhores que nós já tivemos. E o menino sorriu, e com esse sorriso ele fechou os seus olhos e partiu. Houve sim tristeza, mas foi uma linda despedida. A certeza era de que o menino estava com Deus, afinal de contas, Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Sabemos que aquele menino foi salvo. Mas a despedida que pessoas humanas prepararam para o pequeno Bob realmente é uma lição de solidariedade e de amor. Neste mundo onde há tanta violência gratuita, tanta maldade, tantas pessoas destruindo outras, tanta iniquidade, tanta droga rolando, tanta gente destruindo outras no vício sem se importar com nada, é comovente saber que há pessoas que se empenham até o último minuto de fazer o melhor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Se todas as pessoas começassem a despertar para o mandamento do Senhor Jesus de amar o próximo como a si mesmo, então este mundo seria um lugar muito melhor para se viver. Mas ainda dá tempo de você começar. Ainda dá tempo de nós fazermos a nossa parte. Então, se tem alguém sofrendo do teu lado, se tem alguém precisando de ajuda, de solidariedade, de socorro, não vire as costas. Estenda as tuas mãos. E quando perguntarem: será que você pode fazer esse favor por mim? Responda como chefe do corpo de bombeiros: nós podemos fazer muito mais do que isso. E faça de todo o teu coração, porque além de fazer pessoas felizes, você estará cumprindo o mandamento de Deus de amar o teu próximo como a ti mesmo.